Bem-vindos a mais um Trip News. Hoje a gente vai falar as notícias do último mês sobre o Homem-Aranha, claro. E como que vai o tempo, Magaren? Não é o carro, mas está, o céu está preto, sujeito a chuvas e trovoadas, o Thor está brigando lá para cima. E eu passo aqui a bola para o nosso correspondente de celebridades, Mônio. Peraí, Mônio se perdeu completamente. Tá tudo bem, Mônio? Você conhece as celebridades? Tem várias. A gente vai falar de várias celebridades ou subcelebridades que vão virar celebridades daqui a algum no ano que vem. É, então. Temos algumas coisas aqui, né? Do filme, mas vai começar por aqui mesmo? Na verdade, não. Vamos começar. A gente vai reorganizar as notícias do Homem-Aranha falando do que é menos importante para o que é mais importante segundo os bolsos da Marvel e da Disney. Então começaremos com os quadrinhos e a nova totalmente Marvel Now com os novos títulos da franquia. O que vocês acharam dessa nova leva de títulos da Marvel? Eu só me interessei pelo Renove Seus Votos. Estou revoltado que o Web Warriors foi cancelado. Muito triste. A melhor coisa que tinha nos últimos anos caiu na armadilha da Marvel de não publicar coisa boa. Pois é. Homem-Aranha, obviamente, vai continuar com o Bendis e com a Sarah Pichelli e com o carro-chefe da Marvel. Essa capa gerou muita polêmica, né? Com o Miles beijando a Gwen. O que não gera polêmica? A Spider-Gwen. Mas, enfim. Eu acho que esse pessoal precisa entender o que é polêmica de verdade, porque, sinceramente, eu não vi nada demais. Eu também, eu achei muito estranho quando eu comecei a ver a polêmica sendo criada. Não fez o menor sentido, mas enfim. A gente vai ter Silk vai continuar, na verdade, né? O Spider-Man e Silk continuam. Uma nova revista que eu quero ver é dessa do Gatuno. Porque eu lembro do velho Gatuno dos anos 90... Quando eu lia na época pré-saga do clone, embora ele tenha emagrecido, deve ser outro personagem, mas ele me lembra o antigo Gatuno, eu gostava dele. E o Venom parece que vai voltar com a velha forma, né? Embora eu goste dele do jeito que tá, como o Agente Venom. Começou bem, mas não. Eu não sei, eu só vi o começo, na verdade. Naquela fase ainda da revista mensal dele. Da Madre Superior ainda? É, depois que ele foi pro espaço eu não cheguei a acompanhar. Então, eu tô com as revistas do Guardiões da Galáxia pra ler, mas ele tá na pilha de leitura. Esse foi pro espaço, não foi sentido de figurado. Não, ele foi mesmo pro espaço. Não que deixe de ter ido no sentido figurado também. Tanto foi pro espaço que agora voltou com o Venom do McFarlane, né? É, até porque ele foi pro espaço no sentido figurado depois da história da ilha lá. Pois é, isso é verdade. Sendo colocando uma especulação totalmente sem nexo, será que esse Venom, na verdade, é outro simbionte de algum planeta dos simbiontes que eles vão encontrar no meio do cosmo? Eu tô chutando completamente por fora, não sabendo de nada do que tá acontecendo. Fica a dúvida. Nossa, mal renove posso seus esperar votos. Pra descobrir. Renove seus votos, eu não sei o que vai ser. O que você... Você que conhece mais, Magaren, você sabe o que vai ser essa revista? É a continuação da minissérie que teve durante as Guerras Secretas lá. Ela vai funcionar com um universo paralelo, alguma coisa assim? É, paralelo. É a volta da Spider-Man. O Peter tá casado com a Mary Jane, a May já nasceu, já é uma menininha, uns 12 anos, sei lá, mais ou menos. A gente pode considerar um prequel de Spider-Girl? Talvez. Não é outro universo, mas... Que mais? A gente tem Gwenpool. E o bom é que é bom, não sei, porque teve o Espiral aí, mas vai ser escrita pelo Gary Conway. Uhum. E o Ryan Stegman na arte. Promissor, pelo menos. O que a gente teve mais foi a Gwenpool, que eu passo longe. Mas Gwenpool nem tem a ver com a aranha. Então. É só porque o nome dela é Gwen também. E a outra garota é completamente diferente. Mas não é a Gwen. É uma Gwen de outro universo, não é uma Gwen Stacy. Não é Gwen Stacy, é a menina se chama Gwen. É como se, sei lá, tão idiota como se você parasse uma luta só porque as mães tivessem o mesmo nome. A capa dessa Gwenpool número 7 é ela dentro do MODOK? Que medo. Não, me deu trabalho de ver. Tem uma saga que vai começar, né? A terceira saga do clone, do Homem-Aranha, a Clone Conspiracy. Eu posso esperar pra não ver? Eu acho que esse chacal novo é o Osborn. Só porque tá de terno? Só porque tá de terno. Contagem. Simples e por causa... Simplesmente porque tá de terno. E essa orelha grande desse chacal, na verdade, me lembra mais o Batman do que um chacal. Ah, enfim, fãs do Batman que vê Batman em qualquer lugar. Totalmente. Spider-Woman, eu quero ver quando chegar, quero acompanhar, o pessoal fala bem. Também é meio polêmico as histórias dela. Não me lembro disso, eu vou lembrar. Eu lembro que eu vou ter que gravar um vídeo só sobre ela. Spider-Man 2099, ela não zerou, ela continuou a numeração desde do retorno do retorno da Mad Salta. Desde que ele virou o Aranha de Ferro 2099. E continua com o Peter David. A capa também tá estranha, que a gente tem dois Aranhas de 2099. Um com a roupa original e um com a roupa nova pós-Guerra Secreta. A própria Spider-Gwen junto com o Miles na capa, Spider-Gwen número 15. E essas são as revistas que devem aparecer aqui pro final do ano lá no, nos Estados Unidos. Outra revista que deve sair é a Champions, uma nova formação dos campeões. My friend. Se a gente tinha os Mini Ultimates no universo 1610, a gente vai ter o novo Mini Ultimates no universo 616, com Miles Morales, a Kamala Khan e o... Eu esqueci o nome do Nova. Nova. O Nova. O novo Nova. Novinha. O novo Nova. O Novinha. Novinha, tem o Ciclop... Kamala e o Miles. Tem o Ciclopinho também. Ciclopinhos, o Hulk, Amadeus Cho e a filha do Visão, essa eu não conheço. Visãozinha? Vizinha? A vizinha. É a vizinha. Ótimo. Acho que é isso, né? Agora, a gente teve a Comic Con San Diego nesse último fim de semana. Foi explorado ainda mais essa nova saga do Homem-Aranha. Talvez tenha alguma coisa ligada com a nova fase da Marvel, com o pós-morte, pós-não mais morte, alguma coisa assim. Mas... é uma coisa que vai surgir só no que vem nos Estados Unidos, pelo jeito. E aqui no Brasil em 2018, quem sabe. Ou 19. Talvez 20. Vamos pro... E o segundo bloco? O segundo bloco, Mônio. Não, Magaren. O Mônio fala o terceiro bloco, que ele é o especialista em celebridades. E o segundo bloco? Que é sobre? Os desenhos animados. Ah, tá. A gente só teve uma matéria do Everton, que ele pôs os vilões que podiam ter aparecido se o espetacular Homem-Aranha não fosse bom o suficiente e precisasse ser cancelado. Muito triste, né? Tinha potencial. Teve vários vilões que foram aparecendo durante as histórias, só sendo citados ou aparecendo num cameo lá. Sei lá como fala. Eles tiveram, inclusive, a arte produzida, divulgada, né? Não, na verdade nem... É a única que tem esse duende aí, mas é arte, é fanart. Ah, tá. O Duende Macabro. Só o Carnificina, o Homem Hídrico, só, e o próprio. Eles só apareceram nos nomes dele, não nas identidades mesmo. Uhum. O Clayton Cassidy tava preso lá, o Homem Hídrico foi naquela explosão do prédio que o Aranha salvou. O Macabro era um dos chefes do crime que tava lá querendo comprar fazendo a negociação lá no final, nos últimos episódios. A série tinha potencial pra mais duas, três temporadas, fácil, né? Sim, era bom, por isso que foi cancelada. É uma pena. E, bem, passando o grande bloco, a gente vai falar sobre os filmes, sobre o filme do Spider-Man Homecoming, que tá soltando várias imagens, várias novidades de elenco e tal. O que você pode falar sobre isso, Mônio? Comente. Comento. Ou queremos ouvir sua voz. Você quer que eu comente? Vamos lá. O tema é filme do Homem-Aranha. Tem muita coisa. Lançaram a arte conceitual, né? O concept art do lançador de teia. Que aliás ficou bem legal, na minha humilde opinião, que não vale nada. É, inclusive tem uma foto com ele mostrando, né, o lançador. Pelo menos um modelo do lançador. Ah, é o que foi usado no Guerra Civil. Tivemos também várias fotos do set de filmagem, inclusive o Aranha mostrando toda a sua força levantando uma bicicleta. Uhum. Mas o mais interessante mesmo veio da Comic Con, que foi tanto uma arte conceitual do Abutre. Não sei se saiu lá ou se coincidiu de ser da mesma época, né? É, não lançaram lá, mas eles liberaram na hora. Por conta de lá, né? Exatamente. Que tá muito legal esse Abutre, tá uma coisa um tanto quanto diferente do que esperaríamos, né? Mas ficou bem legal. Parece que saiu um vídeo, né? Sobre o... Então. Lá eles exibiram a montagem do que eles já tinham filmado. Que não é muito, afinal eles só estão filmando há 10 dias. Uhum. Aí teve umas montagens lá, teve umas imagens da escola. E terminava com a Aranha enfrentando o Abutre. Aí como o pessoal, o vídeo não vai ser liberado online nem tão cedo. Muito triste. Infelizmente. Porra, Marvel. Eles liberaram a concept art, pelo menos. Para os mortais que não puderam ir, pelo menos. Ah, foi isso. E ele tá bem tecnológico, né? Sim. Com essas ventoinhas na asa. Ventoinha, muito bem. É pra não superaquecer. Isso, e não esquece das garras no pé também, que são bem legais. Sim, as garras no pé, o capacete com bico. Eu quero ver ele em movimento pra ver. Uhum. Tem algum detalhe de como, se vai ser um personagem, ele vai ser um velho que vai querer... Então não tem. Ficar não. Mais novo, qualquer ou mais... coisa... O que mais especula que vai ser esse vai ser o personagem do Michael Keaton. Vai ser o Michael Keaton esse, o Abutre. Mas já teve aquele boato que o Michael também podia ser o Norman, na verdade. Esse ainda não confirmaram efetivamente. Sim, mas confirmaram alguns personagens que tinham falado sobre o elenco com nomes fantasia e agora alguns foram confirmados com nomes que a gente já conhece, certo? Sim, os nomes. No caso, nós tivemos a personagem que vai ser interpretada pela Zendaya, né? Que é... Na verdade, eu não faço ideia de quem seja essa personagem, que é... O nome é Michelle. Então, eles estão fazendo tanto suspense, que eu acho, e por ela ser meio latina assim, eu acho que ela vai ser a Tigresa Branca. Pode ser. Também é Michelle, alguma coisa lá. Interessante. Até porque faz um paralelo com o desenho do Ultimate. Então, ela participa da parte que não presta. Ela participou, pelo menos, da primeira temporada. Da parte que não presta, da primeira e da segunda. Uhum. E as confirmações que tivemos é que já são nomes mais conhecidos do público. Não dos atores, né? Mas no caso dos personagens. Que a Laura Harrier vai interpretar a Liz Allen. E o Flash Thompson vai ser interpretado pelo Tony Revolori. É isso o nome? É assim que pronuncia? Revolori. Revolori, sei lá. Eles são... Ele tem cara de que é menos ameaçador do que o próprio Tom Holland, mas tudo bem, né? Até aí, a magia do cinema, né? Esses atores, eles são... Não são muito conhecidos, na verdade são atores da Disney. Essa Zendaya, as principais produções dela, tudo coisa da Disney. Tipo, entrando no IMDB, você vai ver No Ritmo, ou Zap... Ritmo de festa. Agente KC... São seriados que eu não conheço. Inclusive, ela faz um Zendaya. Ela faz um com o nome dela mesmo. É um filme. Olha. É, enfim. Se ela é tão importante pra ter um filme com o próprio nome. A Laura Harrier, ela fez o filme Os Últimos Anos. Os Últimos 5 Anos. É uma comédia romântica, na verdade, mais dramática. Eu não conheço. E O Quarto Homem, que eu não sei se já... Eu não cheguei a ver, mas ele é de 2015. Você não viu nem os três primeiros? É, nenhum deles também, desculpa aí. Então, são atores não teve muito conhecidos do público. Teve o Gank genérico lá, que é o Ned. Se é o Need ou Leeds ou não, só eles sabem. Sim. E acho que um dos mais conhecidos é esse Tony Revolori. Ele não é muito conhecido também, mas ele participou de alguns filmes mais vistos, tipo A Quinta Onda, Grande Hotel Budapeste. E... Ah, ele fez participações em My Name Is Earl, Shameless, em algumas... Ele tem um trabalho maior no cinema, ele já tá trabalhando há mais tempo. Mas vamos ver, eu acho interessante, assim, a partir do momento que a Marvel passou pra Disney e agora o Homem-Aranha tá, de certa forma, na Disney também, a Disney tá aproveitando todo o celeiro de jovens atores que ela produz para essas novas produções. Vamos ver se é justo, se né? Dá certo. Sim. É já bom falaram pra eles. Também. Já falaram também que o filme vai ter a pegada dos filmes antigos do John Hughes, que era com adolescentes, mesmo que seja na época era adultos vivendo adolescentes. Tipo... Ah, a Zendaya, por exemplo, ela tem 20 anos, mas possivelmente vai se passar para alguém de 15. Tipo, Curtindo a Vida Doidado, o próprio Clube dos Cinco. Acho que até agora é o filme que tá sendo mais referenciado, que Até a pose deles, a pose clássica do Clube dos Cinco esteve. Vai ser. E os comentários do vídeo que se viram na Comic Con falaram que é bem isso. Tem bem o clima colegial que tinha nos filmes do Hughes. Vamos ver. Ele vai se passar. Eu acho que tem esperança, pelo menos, que ele se passe bastante na escola, diferente dos outros filmes. Explore bastante os personagens. Os outros personagens, além do Peter e da Mary Jane e da Gwen Stacy. Ele tem um como se diz? Ele tem um elenco bem grande, o Homem-Aranha. Personagens bem carismáticos que podem ser explorados, podem ser melhor explorados. Sim. A escola foi uma coisa que passou batido nos filmes. Não é tipo como se o Flash Thompson aparecesse 5 minutos somando 3 filmes. O Flash apareceu mais rápido do que o Flash da DC. É, o da DC. Sim, eu estou aprendendo piadas com vocês. Eu sei. E o Twip News fica por aqui. A gente só queria dar fazer esses breves comentários sobre as notícias do último mês. Muito legal que a gente acabou de pegando o final da Comic Con, né? Não é muito legal, foi programado, por favor, fala direito. Totalmente planejado. Não, o Twip News sempre sai nessa época. Então, foram eles que planejaram pra. Eles que planejaram pra coincidir com a gente. Então ficamos por aqui. Boa noite. Abraço. Boa noite.